Solo Salvador, 35221, no Parapuxibé, acionamento. Na remota, autorizado e sanitário. Chamar a táxi, 5221. Livre decolagem, 090 graus, 89. Livre decolagem, 04229. Decola aos 18, chame controle 1935, bom voo. Para o táxi, 3163, 142 a bordo, 4 horas e 6, alterna Campinas. São 3163 com CNTOP? 142. Copiado, táxi via Juliette Alfa, ponto Espera Torre 186. Juliette Alfa, 186, bota. Salve Salvador, China 63, 12, puxe e acionamento no portão 3. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar táxi. Papa Romeu, Mike Eco Victor. Mike Eco Victor, um bom dia, Pátio 4, Manati, confirme. Afirmativo, Pátio 4, Manati. Autorizado, Salvador Manati, 1000 pés, decola 17, curva direita, corredor Axé, controle 19935, transpondo 0125, Cortez. Manati, 1000 pés, decola 17, curva direita, corredor Axé, controle 19935, transpondo 0125. Correto, Mike Eco Victor. Confirme o POB. POB 06, tá? 06, acionamento, táxi, torre 1186. Não está autorizado o acionamento e chamada torre para o táxi. É, Solo Salvador, 35221 para táxi com 38 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 384 horas, Salvador, 5221, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera Sama Torre, 1186. Juliette Alfa, no ponto espera 1186, 35221. Torre Salvador, bom dia. É o T3163, próximo ponto de saída 10, pronto. 3163, Aline, decola pista 10, vento 090 graus, 89. Aline, decola 3163. garagem, cópia. A garagem, cópia. Controle de Salvador, bom dia, 3602 da TAM, sempre tem informação, Lima. 30 dias, 2 pontos de informação na área Serra Bravo, Rodrigo 204. Ok, seguinte, 170 por 30 milhas, aguardando ainda o Olympus. Salvador, bom dia, 35221. 5221, a Lima 10. A Lima 35221. 225, passa na 140. Gente, aguarde transferência, 6225. O Xené 6312, seu ambiente 120, autonomia 330, alterna Salvador. Copiado, Sinair 6312, India e Alfa, Ponte Espera, Torre 186. De Alfa, 186, 6312. Controle Salvador, bom dia, Ogona, 982, informação Lima. 982, identifique, desça até o nível 060, chegada a Mário. 060, chegada a Mário, voo no 982. Xené 6225, chame o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 125, 45. Bom dia, OTAN 3163. 3163, bom dia, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Vigilância 3163. Vagem da 10, curva direita na saída da EL, onde irá manter essa radial 198 até 15 milhas. E após 15 milhas, intercepta, autorizado para seguir direto para interceptar a radial 170. A frequência do controle é 119.35 e o transponder 5142, cotejo. Autoridade voo local, 150, entrada 10, pela direita da EL, na 198, 15 milhas, após isso, autorizado 170, 30 milhas, controle 119.35, transponder 5142, Olimpo 03. Correto, Olimpo 03. Chame quando pronto para o acionamento e início de táxi. Ativo, está pronto para acionamento, 03. Livre sinal, Olimpo 03, chame para o táxi. Fernando, chamará para o táxi, 03. Né, 6312, está na minha escuta? Na sua escuta, prossiga. A Lima tem. A Lima tem 10, 6312. Informação mais que... 5811, aguarde para a cópia. Decola 26, chame controle 1935, Monroe. 1935, bom dia. 250, decola 190 com curva direita na saída da Euleda após Leda Eudes. Controle 19935, transfone 5170, Coteja. Quente, autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50, decola posição 10 com curva direita, saída da EL, transição Leda Eudes, controle 19935 e o transfone 5170, correto, 5811, no seu impulso de estacionamento no 09, quando pronto. Mara 09, para o estacionamento quando pronto, abençoe 5811, obrigado. Chegou a minha 312, livre decolagem pista 10, vento 1, centena, 7 nós. Livre decolagem da 10, 63, 12. Azul 4299, chame o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. O Recife, 1335, 288, Azul 4299. Decola 28, chame controle 1935, bom voo. 1935, uma boa. Estou em Salvador, uma boa. Machiné 63, 02. Machiné 63, 02. Contato radar na decolagem, está sob vigilância. Para desvio direito da saída devido à formação, é manter a prova 80. Livre acionar, já preenche táxi. Já parou nisso, mais decolagem. Até a Oscar, chame a Oscar para decolagem. Salvador, voo 1888. 1888, desça para o nível 050 na chegada mar, identifique. Identificou 050, 1888. 3602, desça para 2000 pés. Ajuste no 04, reporte estabilizado LS. 3000 pés com 1014, chamaraca estabilizado LS, na 3602. A torre do estacionamento me chama para push. Foi o Mike Ecovito, ponto de esperação. Mike Ecovito, livre decolagem, pistão no 7, vento 1, centena 9 nós. Livre de decolagem, pistão no 7, Mike Ecovito. Obrigado, me chama para o push. É, chamaram para o push. 31, no 63, chame o centro Recife. Confira, para o 33. 31 no 63, chame o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. 133, 25, 288, obrigado, bom dia. Controle voo no 982, atingir 6.000. 982, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. 2.000 no 0 no 4, voo no 982. É com o Bito, fala, fala. Decola aos 32, sob controle 1935, bom voo. Nada, minha volta. Salvador, Papa Romeu, Mike é Covito. Mike é Covito. Vai manter mil pés em semana aqui? Afirmativa. Sente reporte quando afastar 20 milhas, Salvador. Passará quando é 20 milhas em Salvador, meu pés, o Mike é Covito. Bom dia, Vitor Índia Juliette, mantenham no 1500 pés para ingresso nos corredores a Interlagos, reporte na rotatória. Aguarde coordenação com a torre. Índia Juliette está autorizado no 1500 pés pelo corredor Axé. Oh, tá muito estourado. Autorizado para o feedback acionamento do Samba Táxi 581. No 982 autorizado LS, reporte estabilizado. Informação Mike. No 3602, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 3602, obrigado. Controle Salvador 354 no 4, gente da Mike. 3602, bom dia, autorizado pouso pista 10, vento uma centena 8 nós. Vento de uma centena com 8 nós, com 3602, livre o pouso. Tripe 5414, contato radar. 4, 4 milhas a sudoeste da posição Mare. 7-6-4-4. Chamé 6312, chame o centro Recife, 125.45 alterne 126.85. 2545 alterna 2625 Chané 6312, até o outro. Paulo, Webjet 589 para o táxi, com 128 agora, autonomia de 4 horas e 10, retornando com fins. 1982 estabilizado, na final da 1-0. Chame torre 118, decimal 62, gol 1982. 1-8-62, gol 1982. Torre Salvador, gol no 982. 982, já tinha pressão, até foi Maric Feliz. Continuando, fala pro Felipe, gol no 982. Solo 3-9, direito 1-2-1-9. 3-6-0-2, prossegue de Alfa, me chama antes da Juliette. E Alfa, a gente vai chamar antes da Juliette, 3-6-0-2. 050-5414. Bate R-050, 1-8-8-8. 1-8-8-8, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado LS. Reporte lá LS, descendo para 2000, 1-8-8-8. Salvador, muito bom dia, Jet 581, próximo, ponte espera, pista 1-0, próximo. Aguarde 581. Aguardando, ponte espera 581. O 3304, posição 1-0, solicita puxamento. Autorizado, chama táxi, tá? 3304. Autorizado, chama táxi. 3602, ingressa via Juliette para o 07. Via Juliette para o 07, 3602. 581 ali mantém. Ali mantém, 581. Estamos 42, direita 121, decimal 9. Direita 129, igual a 982. Paulo, gol no 982, livrou a direita. Gol no 982, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol no 982. Autorizado decolagem pista 10, vento 110 graus 8. Livre decolagem 10, 589. 3 meias atrás, lá na posição devido ao sinalizador solto. Sente. Tipo 5221, chame o centro Recife 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. 3325 e alternando 288, Tipo 5221. Estabilizado de aliança, voo 1-8-8-8. Torre 1-8, decimal 612, voo 1-8-8-8. Chamada torre, 1862, 1888. 88. 1888, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus 8 nós, cheque trem de pouso. Vai, cheque checado, 1888. Podia confirmar o vento? Confirmo, 120 graus, 120 graus com 8 nós. Cheque livre pouso, 1888. Torre Salvador, com aquele cordial bom dia, tá passando o Vitor India Júlia. Vitor India Juliette, reporte para o Escatuã. Júli. 7581, decola aos 45, chame o controle 1935, bom voo. Bom dia, obrigado. Júlio, pode livrar 1500, já? Afirmo. A intenção será 35, se possível. Afirmativo. Então, Julie, reposta no farol de Itapuã. Autoridade descida para o número verso. Julie. No 888, apenas para informação de tráfego, à sua direita, nós estamos com o tráfego prosseguindo para o farol de Itapuã. A intenção do mesmo é prosseguir para a pista 35 e não vai interferir com essa aproximação, ok? Livre pouso. 1-9-8-8-7. Torinho Juliette, está visual com tráfego na final da 10? Completamente, cara. Sim, você vai prosseguir após o mesmo, tá ok? Reposte final da pista 35, o vento 120 graus, 99. Juliette, vai prosseguir na retaguarda do Boeing.